assunto a ser colocado aqui hoje é renovando propósitos. Renovando propósitos. Renovar quer dizer fazer uma coisa nova. Renovar. E propósitos vem de uma outra palavra, que é proposta. Renovar nossas propostas. Um outro sinônimo seria renovar nossos objetivos. Ou se quisermos ir mais longe, um pouquinho mais de vontade, renovar nossas metas. Mas vamos deixar com propósito ou objetivos, que é uma coisa um pouquinho mais amena. É um pouquinho mais light. Quando é que um de nós, em nossa atual existência, tentou uma vez na vida renovar renovar nossos propósitos, renovar nossas propostas, sejam elas quais forem, propostas de cunho material, propostas ou propósitos de cunho pessoal, propostas de cunho espiritual? Quando é que nós conseguimos fazer isso e chegar ao final dessa proposta? Chegar ao término, digamos assim, dessa proposta. Isso nos colocaria, digamos assim, mais perto de um ser humano em que se preocupa com ele próprio. Renovar propósitos. Porque se a gente não tem dentro de nós uma vontade de renovar propostas, de renovar objetivos, de renovar propósitos, dificilmente nós vamos chegar um dia à plenitude da vida em poder viver num país, num mundo de regeneração. Porque cada vez que nós renovamos nossos propósitos, é para renovar nossos propósitos para o bem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Renovar nossos propósitos, digamos, para a nossa saúde. Ah, eu, início do ano, agora em janeiro, vou renovar um propósito meu, que eu não vou mais fumar 2 carteiras de cigarro por dia. Vou fumar 1. Ótimo. É 50% a menos. Depois, o ano que vem, de repente, ele vai fumar, durante o ano, 1/2 carteira. E aos pouquinhos, ele vai parar de fumar. Ah, eu vou parar, nesse ano aqui, o meu propósito é, ao invés de ir no bar tomar 3 aperitivos, eu vou tomar 1. Não vou deixar de beber, mas vou tomar 1. E vou para casa. É renovando um propósito. Que também é para a saúde. Tanto a fumar como na questão do traguinho, né? Outros pensam, digamos assim, em renovar propósitos na questão da religião. Ah, eu sou católico apostólico romano, mas eu vou na missa do galo, eu vou na missa na sexta-feira santa, ou talvez vou na missa no domingo de Páscoa. Então eu vou renovar meus propósitos em tomar a responsabilidade de ir na missa todos os domingos, que é o que um católico apostólico romano deve fazer. É uma lei. Dentro do catolicismo apostólico romano, todo católico deve ir, todo domingo ou todo sábado, ir na missa e comungar. E uma vez por mês, se confessar. Então, o novo propósito meu é ser realmente um bom católico. Outros que trabalham numa casa espírita e vêm uma vez por mês, uma vez por semana ou duas. Bom, meu propósito não vai ser de vir uma vez por semana, mas sim, nesse ano aqui, eu vou começar a vir 2 vezes por semana, porque eu vejo que tem certos lugares onde realmente eu posso ajudar mais. Então, o meu propósito nesse ano não vai ser uma vez por semana, vai ser duas. Ou aquele que vem duas, vai ser três. É sempre uma melhora. Nunca se renova um propósito para piorar a nossa vida, para piorar a situação da nossa existência. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês, que aconteceu, e eu sou muito amigo dele, então ele e a mulher dele, eles naquela época lá, eles tinham um objetivo, mas um objetivo extremamente... Eles eram fanáticos em tentar fazer com que o filho deles parasse com a questão das drogas. Porque o filho deles já cometia furtos para poder sobreviver no meio das drogas, ele então já furtava. E eles foram para o Rio, eles foram para São Paulo, foram para Porto Alegre, eles, durante 2 anos, eles participaram através desse propósito que eles tinham de fazer com que o filho dele melhorasse e largasse a droga, enfim, a drogadição. Eles participaram de vários. Bom, qualquer coisa que tu perguntava para eles a questão sobre drogas, eles sabiam de cor e salteado todos os sintomas, toda a questão comportamental de cada droga em cada pessoa. Eram verdadeiros professores. O que aconteceu no final dos cursos? E passou um ano e pouco, e eles não conseguiram atingir o seu objetivo. Tanto que o rapaz esse continuou furtando, continuou se drogando e continuou sendo aquilo que ele era. Não resolveu nada, mas ele transferiu o objetivo dele para ele próprio. Ele parou de beber. Parou de beber faz 3 anos. Parou de beber qualquer tipo de bebida alcoólica. Ele transferiu, digamos, um propósito que era para o filho dele, e ele disse: o propósito eu não posso fazer para um filho meu. Eu não posso atingir um objetivo que é de uma outra pessoa, à vontade. Aí ele viu, ele percebeu que ele poderia atingir um objetivo para ele, que não dependesse de outras pessoas. Ele parou de beber, gente. E esse cara tomava uma garrafa de uísque por dia. Parou totalmente de beber. Até hoje. Se tornou uma pessoa extremamente idônea dentro da sociedade. Então, como é que nós conseguimos nós renovar nossos propósitos? Que nós participamos de uma casa espírita, nós viemos aqui na casa espírita, escutamos aqui o palestrante aqui na frente, depois vamos tomar um passe. Muitos daqui eu conheço que fazem parte dos cursos. Olha, é um propósito deles, participar de um curso em que um dia eles possam, através desse propósito de vida, trabalhar numa casa espírita. É um propósito. É um propósito. É um objetivo. Eu tive o propósito, eu particularmente, de um dia me formar num curso na faculdade. Eu comecei com 43 anos e terminei com 54. É. Atingi o meu propósito de me formar em filosofia. Mas é porque eu atingi o meu propósito. Porque eu fui lá na aula. Eu não mandei ninguém ir lá no meu lugar. Eu tive que ir eu. Como é que fica, então, essa questão? No início do ano, quantas pessoas tentam renovar o seu propósito em atingir coisas, às vezes, que eles sabem que não vão atingir? Em atingir coisas, assim, principalmente quando eles falam em questão de matéria, de ter lá uma casa dos sonhos, de ter a caminhonete lá que vale 200 mil reais... de ter lá, ou se não, o automóvel, ou a moto, ou sei lá o quê, que vale lá uma fortuna, e nós temos um emprego que ganhamos 2-3 mil reais por mês. Bom, nós temos que ser coerentes, sensatos e conscientes que nós ganhando isso, não vamos atingir tal objetivo, tal propósito. Então, se nós quisermos atingir tal propósito, nós vamos ter que atingir um outro propósito antes, material, que é ganhar mais. Isso é lógico e extremamente coerente e lúcido. A não ser que tu pegue e tu vá assaltar um banco ou que tu comece a fazer falcatrua. Bom, acontece isso. Acontece isso. Mas quem vive no bem para o bem sabe que as coisas que vêm ao nosso encontro são por nossa livre e espontânea vontade e trabalho. E trabalho, sem passar por cima de ninguém. Então, essa questão de renovar propósitos, até eu li, eu não pude trazer aqui porque não encontrei. Está na Folha Espírita, de dezembro agora de 2018, sobre a questão de renovando propósitos. Mas eu li duas, três vezes e mais ou menos o básico que ela fala, aquele texto fala, é sobre essa questão, sobre os propósitos que as pessoas tentam atingir, ou as pessoas se propõem atingir no início do ano. Ah, eu agora, esse início do ano, eu vou guardar dinheiro para passar minhas férias em Dubai, e passar minhas férias no norte do Brasil, onde tem praias e tal. Será que depois, daqui 3, 4 meses, nós nos lembramos dos nossos propósitos? Nós deixamos e tudo a breca. Então nós temos que ser responsáveis. Aí vem a questão da responsabilidade por nós próprios. As pessoas que não conseguem atingir objetivos, as pessoas que não conseguem atingir propósitos, é porque as pessoas também são irresponsáveis e vão ser irresponsáveis na família. Vocês já perceberam? Se eles não conseguem ser responsáveis em atingir um propósito, por pequeno que seja, ele não vai atingir o propósito de ser um bom pai. Ele não vai atingir o propósito de ser uma boa mãe. O pai ou a mãe que participa da vida do filho. Vocês perceberam isso? O meu propósito é ser um bom avô. E eu estou sendo um bom avô. Pelo menos eu pretendo. Mas tem que fazer força. Às vezes tem que fazer até exercício físico. Porque não é fácil as crianças de hoje. Então, é para que a gente entenda realmente o que é renovar propósitos. É uma coisa de grande responsabilidade, mas que no final nos dá uma alegria, nos dá uma sensação de satisfação, de dever cumprido, que a gente não imagina. Por isso, pense nisso. Muito obrigado.